Olá pessoas, Sil aqui de São Paulo, começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje estamos muito levinhos, né? Tá todo mundo de mau humor por causa da quarentena, então a gente resolveu fazer um episódio para falar de coisas que a gente gosta muito, que são séries de TV. E para falar comigo sobre isso, então, tô com o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Sil, e aí, pessoal? Realmente, estamos todos com raiva, não aguentamos mais essa quarentena e estamos tentando passar por isso, vendo e revendo muitas séries. Sempre. Tô também com a Luana. Oi, Lu. Oi, Sil, oi, Infernaltas. Ah, eu acho que é sempre bom ter uma série ali na gaveta, né, pra dar uma maratonada numa situação de emergência, de estresse. Então, essa é a intenção do dia. Indicações. Esse é o espírito. Tô também com o Samuel. Oi, Samuel. Oi, Sil, equipe, Infernaltas, realmente, olha, chegamos. Eu cheguei a 3 meses de quarentena já. Tô insuportável, meu humor tá destruído, principalmente porque eu acho que aqui na minha cidade só eu fiz quarentena, ninguém mais parece que fez. Então, e assim, não fiz um curso, mal li um livro, tô na metade do único livro que eu peguei para ler, mas felizmente as séries agora estão todas em dia. Então, deu certo nesse ponto, pelo menos isso. Muito bom. E por fim, tô com o Ivo. Oi, Ivo. Olá, Infernautas. Oi, Sil. Então é isso aí. As séries ajudam a gente a passar esse período aí de quarentena. Como diz o Samuel, eu tenho esse sentimento também aqui. Mas a gente vai dar umas dicas legais aí hoje. Vamos comentar. E temos muitas opções. Várias. Eu, inclusive, tô aqui com o meu caderninho já pra anotar o que mais eu vou maratonar nos próximos dias. Porque, inclusive, eu saí de férias, estou saindo de férias do trabalho pra continuar em casa. Olha. Mas. Ai, mas tá bom, gente, que essas demandas da quarentena são muito grandes pra home Não office demais, também. tá? É verdade, é verdade. Eu ia falar isso. Eu não parei de trabalhar um dia. Pelo contrário, eu tô trabalhando home office. Eu acho que eu tô trabalhando duplicado, triplicado. Eu tô feito Samuel, assim, no humor. Tô assim, tô abusado. Aquele personagem do Alto da Compadecida, o Vicentão que diz assim: eu quero ter raiva e você não se meta. Pronto, sou eu na quarentena. Ai, tem que ser Não, assim, né, gente? olha, o home office, a gente ia fazer um episódio só sobre isso, só sobre a gente deveria fazer um episódio sobre situações de terror do home office. Porque Total, total. Ai, Ai, sim, nesses 3 meses né? de quarentena, o estresse foi assim incalculável, mas a gente vai sobrevivendo, né, gente? Olha, vocês sabem, vamos lá, piada sem graça antes de começar. Vocês sabem quando é que quando é que realmente você tá para enlouquecer no home office? É quando dá tudo errado e você começa a brigar com objetos inanimados na sua casa e você perde a briga. Tipo, você começa a brigar com o controle remoto da TV e você perde a briga, o controle remoto ganha de você. Então é isso, tá todo mundo assim. Então é por Gente, isso que eu é. tive essa briga hoje, porque acabou a pilha, e eu fiquei tipo um tempão olhando para aquilo sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, gente, mas pera, calma. Vamos refletir Eu junto, controle. brigo todo dia com o roteador. Para mim, é um Ah. inimigo que mora comigo. Porque, nossa, que ódio eu tenho do meu roteador, do meu provedor de internet nessa quarentena. Foi assim, um sucesso. Nossa relação desandou completamente. Tipo, tem muitos casamentos que estão acabando na quarentena, estão dizendo, né? No meu caso, é o meu relacionamento com o meu roteador, que já era. Não amo. Gente, eu tô aqui, tô morando em Curitiba, né? E aqui a gente tá passando pela maior estiagem dos últimos 100 anos, porque, né, desgraça, Nossa, pouca porque claro coragem. que está, né? E porque, tipo, você tá em quarentena, quando você tem que sair na rua por algum motivo, né, pra ir no mercado, alguma coisa, o que que você tem que fazer quando chega em casa? Lavar a mão loucamente. Como que lava a mão loucamente, ou toma banho loucamente, ou lava roupa loucamente se não tem água? Não dá, Meu né? Deus. Então é uma Meu situação Deus. complicada. Pessoas, você, ouvinte, infernauta, for de Curitiba, deixa aí seu abraço pra gente nesse momento que tá difícil. Força, gente, porque tá foda. Mas bom, tá. Vamos deixar tudo isso pra lá. E vamos às nossas séries. Sim. Então eu pedi para cada um trazer duas indicações e a gente vai conversando sobre elas. Ivo, quer começar? Então, a série que eu vou indicar, a primeira, é A Maldição da Residência Hill. Tá na Netflix, dirigida pelo Flanagan, Mike Flanagan. E é uma série muito, muito legal. Ela é muito bem feita, muito bem dirigida. São 10 episódios. Tem alguns ali que são sensacionais. O sexto episódio é uma das melhores coisas que eu já vi no cinema de horror. E é uma dica assim, vê de luz apagada. Aproveita essa quarentena, pega uma noite chuvosa aí, tá esfriando, e vê de luz apagada e curta. É uma série que eu gosto muito, já vi ela duas vezes e gostaria de ver até uma terceira. E vocês, o que é que vocês acham dessa série? Olha, eu gosto bastante. Na verdade, é o seguinte. Ela é uma adaptação, não é? Não tô lembrado o nome do livro que dá origem a ela. Alguém me ajuda aí. Não é A Maldição da Residência Hill mesmo? Porque eu acho que. Eu tava vendo na Wikipédia esses dias, eu acho que é esse nome. Ou pelo menos Pronto. acabou adotando depois da série, alguma coisa assim. É possível. Mas o que eu ia dizer é que eu tive um certo receio, porque a primeira adaptação. Do livro é o filme The Haunting, de 1963, que para mim é um dos melhores filmes de terror da história. Se você não assistiu The Haunting, assista. Ele é aquele filme de terror gótico, ali daqueles filmes de castelo assombrado. Ele é muito bom, muito bom. E eu gosto muito. Então, o que é que acontece? Quando eu soube da série, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu naturalmente, né, já fiquei, ai meu Deus, não vai dar certo. Então, eu demorei um pouco para assistir, mas eu concordo totalmente com o Ivo. É uma série muito boa no ponto de vista narrativo, é extremamente bem realizada do ponto de vista estilístico. O terror, o suspense tá na medida certa, os personagens são interessantes. Eu gosto muito, acho que é uma série muito, muito interessante diante de um certo tema que não é tão inédito, né? Uma casa assombrada e resquícios dessa assombração. Não é o tema mais inédito do mundo, mas eu gosto muito de como a série é conduzida. Eu acho um ótimo trabalho e para mim foi uma grata surpresa, porque eu fui assistir meio com assim, um pouquinho de preconceito, achando que ia ser ruim. E não, pelo contrário. E não vou nem entrar no mérito de qual produto é melhor, porque eu acho que são produtos diferentes. Um é um filme, o outro é uma série de TV, são narrativas diferentes. Então, super indico também. O livro é o The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson. Aqui ele se chama Assombração da Casa da Colina. Isso mesmo. Pronto, pronto. E uma coisa que eu gosto nessa série também é justamente que o Flanagan ele cria uns subtextos ali da maldição. De acordo ali com uma questão existencial ali de cada personagem, né? Então ele narra aqueles efeitos ali das assombrações sobre aquela família, mas ela já era uma família que ela tinha uma ruptura, se assim, ela tinha uma coisa meio um abalo em sua estrutura. E é Sim, eu tenho importante uma lembrar que. curiosidade. Fala aí. Eu ia dizer que eu tenho uma curiosidade, que ontem mesmo eu assisti o Shirley, que é o filme, que é a cinebiografia da escritora do livro. que é a Shirley Jackson, né? O filme não é bom, não, tá? Eu achei que eu ia curtir, mas não rolou. Ele tem um... Vai por uma vertente, assim, que não gostei mesmo. O elenco também não tá nem um pouco à vontade, parece, nos seus papéis. Tem o menino do Percy Jackson, ele tá tentando atuar como um professor universitário, e ele tem cara de menino mesmo com quase 30 anos, então não deu muito certo. E quem faz a Shirley Jackson é a... Ah, esqueci. A Elizabeth Moss, né? Isso, do The Handmaid's Tale. Mas até ela, eu acho que ela não conseguiu se encaixar bem na personagem. A autora do livro tem uma biografia bem peculiar, é bem trágica, inclusive, o final da vida dela. E o filme, acho que não conseguiu captar isso bem, por mais que tenha que mostrar pra gente. Mas em relação à série, eu tenho uma opinião um pouco divergente, porque eu acho que ela começa bem, mas ela dá alguns deslizes, né? E o final em si eu não curto. O último episódio eu acho simplesmente ruim mesmo. Eu ia falar isso. Obrigada. Eu acho bem ruinzinho o último episódio, porque parece que, tipo... Ah, eu não vou dar spoiler, enfim. Mas, tipo, parece que os próprios mistérios que são apresentados não são resolvidos, pelo contrário. Então, só digo isso. Mas eu concordo com o Ivo. O sexto episódio, o quinto já é muito bom, mas o sexto episódio, ele é sensacional. Mesmo não gostando da série como um todo, o sexto episódio é sensacional. Peraí, o sexto episódio é o do velório, é? Isso. É o episódio do velório. Tá. Ok. Que é muito bom é mesmo. É muito bom, é verdade. Não, ok, concordo, Samuel. Vamos dizer o seguinte, a série ela não termina da melhor maneira possível. Mas, enfim, também não acho que... eu acho que ela se segura bem. Ok, o final poderia ser melhor? Poderia. Mas a gente assiste tanta coisa que é ruim do primeiro episódio ao último, né? E quando a gente pega uma série que ela começa bem, segue bem, e dá uma derrubadinha ali no final, tamo no lucro. Eu vou falar, assim, que eu achei disso. Porque é que a série... Eu gostei muito da execução de toda a série. É que eu acho que o último episódio foi uma queda muito brusca. Ele parece um episódio de uma outra série, assim. Ficou muito discrepante com o restante da narrativa, assim. Eu achei que o tom até do episódio tava muito... Eu também não vou dar spoilers, mas... Era um outro tom, assim, de narrativa. Eu achei que, não sei, devia ter, sabe... tava tudo pra ter um lacinho bonito ali no final, a cerejinha do bolo, mas... Fiquei chateada, mas eu gosto muito da série também. Tipo assim, eu acho ela uma série muito bacana, atuações muito massas, acho que foi uma adaptação muito legal também. Mas o último episódio, pra mim, foi um... Sabe, doeu. Ah. Uma coisa que eu acho que eu gosto, assim, é ver a evolução na carreira do Mike Flanagan, né? Porque ele começou fazendo uns filmes até que interessantes, mas não muito bons. E a gente vê onde ele tá agora, né? Ele fez A Maldição da Residência Hill, que acho que, no geral, foi muito bem recebida. Fez o Doutor Sono, que a gente tem opiniões divergentes aqui nesse podcast, já falamos extensivamente sobre isso. E vai fazer a segunda temporada, né? Vai ser A Maldição de Bly Manor, que vai ser outra história. Daí, se não me engano, baseada na outra volta do parafuso, na volta do parafuso do Henry James. Isso. Tô bem ansioso. Tô bem curiosa pra ver também. Eu queria levantar um outro ponto, é que até eu queria... Eu tava querendo falar isso no começo, mas eu esqueci. Que hoje a gente tá indicando séries de terror, né? Que assim, que em geral tem o gênero como o terror. Mas séries de terror, em geral, elas têm um problema que é se manter. Pelo menos eu analiso de uma forma mais genérica dessa maneira. Como assim se manter? É que, tipo, geralmente são 10 episódios, às vezes 12 episódios. Nem sempre uma série de terror consegue manter o seu lado obscuro o tempo todo. E a Maldição da Residência Hill, eu tiro o meu chapéu para ela porque ela consegue. Por mais que eu não goste dos momentos finais, do desfecho, ela se mantém muito bem, inclusive de forma crescente. Então, é um produto bem feito. Não gosto do final realmente, mas é um produto bem feito. A gente tem muitas outras séries, e principalmente de roteiros muito, muito fracos, baixo orçamento, que tentam ser séries de terror, mas não se seguram, ou acabam apelando para outros gêneros e tal. Mas o A Maldição da Residência Hill, ela tem esse grande ponto a favor dela, que ela se mantém no seu suspense, ela se mantém no seu terror até praticamente o último momento. Então, realmente é um produto que vale a pena ser visto. É da Netflix, né? Inclusive, a Netflix faz muita tranqueira de terror, muita Oh. mesmo. Mas, tanto que das nossas listas que a gente estava discutindo, eu acho que essa é a única série Netflix que a gente está indicando. Então, tem seu valor, realmente. Verdade. Bom. E só uma coisinha antes da gente passar pro próximo, pessoal. Você, Infernalta, que já viu a série ou que vai ver a série, tira também um tempinho nessa quarentena e dá uma conferida no filme. O filme é muito legal. É de 63, é preto e branco, mas é sério, é um dos filmes de terror mais Mais importantes, talvez, da história. Ele é muito bom. E ele tem a direção do Robert Wise, que, olha que curioso, em 61 ele dirige Amor Sublime Amor, que é um musical, em 65 A Noviça Rebelde, que é outro musical. E ali no meio ele bota terrorzão. O título em português, né, o título em inglês é The Haunting, mas o título em português ficou Desafio do Além. Então fica aí a dica também. Nossa. Esse título horroroso. Né? Mais um para nossa lista de títulos. Mais um. Ai, muito bom. Lu, quer dar a sua indicação? Vou dar indicação. Deixa eu ver por qual que eu começo, gente. Tô tendo dúvida. Eu vou indicar uma outra da Netflix. Então, porque a gente fica nessa questão aí da Netflix, né? Produzir coisas de gosto duvidável. Então, eu vou indicar uma série da Netflix. Vocês sabem que eu gosto muito de documentários, né, de histórias aí reais, tudo mais. A gente até fez um episódio todo sobre esse assunto. Eu pensei em indicar uma série nesse sentido, mas como a gente já fez o um episódio sobre isso, eu achei que ia ficar too much, né? Vocês vão achar que eu sou obcecada. Sou, talvez, mas assim, não preciso demonstrar isso a todos os momentos. Então eu vou indicar uma série que é baseada numa história real. Na realidade, ela é baseada numa reportagem, né, que foi publicada em 2015 no site, né, no portal ProPublica, que se chama Uma História Inacreditável de Estupro. Tem também um livro, que é baseado nesse caso, escrito pelos mesmos jornalistas, que se chama Falsa Acusação, Uma História Verdadeira. E a série é inacreditável. Na realidade, é uma minissérie de 8 episódios da Netflix. Cada episódio tem 45 minutos, mais ou menos. O elenco tá muito incrível, assim. Tem a Toni Collette, que todo mundo conhece agora por Hereditário. Tem a Kathleen Deaver também, que é dessas atrizes mais, não tão adolescentes, mas que faz muitos papéis adolescentes e que tá bem em voga no momento. E conta a história, né, de uma menina, que é a Mary, que é a Kathleen Deaver, que ela sofreu um estupro, ela foi estuprada dentro da casa dela. E aí, a todo momento, ela vai ser questionada pela polícia se o que ela tá falando é verdade ou não. Assim, o que aconteceu com ela vai ser questionado a todos os momentos, assim. E em paralelo, a gente acompanha a história desse mesmo estuprador, que seria um estuprador em série, em outros casos, né, em outras localidades ali dos Estados Unidos, e a postura de outros policiais, no caso policiais femininas, em relação às vítimas nessas outras localidades, assim, como cada espaço reage a essa situação, assim. Então, ela é uma série baseada nesse acontecimento. A personagem, né, a Mary, ela realmente existe. Hoje em dia ela já é uma mulher mais velha e tudo mais. Mas tudo que aconteceu ali com ela realmente aconteceu com essa pessoa na vida real. E a série vai retratar sobre esse acontecimento e sobre a perseguição desse estuprador, assim. E é bacana pra gente ver, tipo, as formas de abordagem com a vítima, assim, tudo que vai ser questionado ali. E é legal porque esse acontecimento, né? Ele foi abordado em outras séries, a Lei e Ordem tem um episódio sobre isso também, né? Porque eles têm uma divisão da série que aborda só casos de estupro. Mas aqui é uma série toda dedicada para esse caso e para falar especificamente das mudanças de visão, assim, das formas de postura em se abordar esse tipo de acontecimento, assim. Eu acho que isso que é muito válido na série, que eu acho que é um assunto que é bacana a gente falar. Eu tenho muita dificuldade de assistir filmes e séries com cenas de estupro, por isso que é engraçado falar isso, né? Porque eu vejo muito documentário, né, de assassinos, estupradores em série, mas nesses documentários você não tem as cenas em si. Nas séries, as cenas são dramatizadas, então as cenas ali acontecem. Só que nessa, as cenas não são mostradas em nenhum momento de forma super explícita, então eu acho que, se você também tem uma dificuldade assim como eu, pode ser, né, você vai conseguir assistir. E eu acho que traz um debate muito importante, assim, válido, e que pra mim, assim, é um debate muito aterrorizante, assim. Eu sempre penso nesse tipo de situação como algo terrível pra acontecer com qualquer pessoa, assim. Então, eu acho que é uma série muito válida. E é uma minissérie, se você tem dificuldade de acompanhar temporadas e temporadas, são só 8 episódios, então vale a pena. Eu sou essa pessoa que tem dificuldades também pra assistir cenas de estupro, é bom saber, porque essa série tá na minha lista, e sim, agora eu sei que eu posso ver. E também já ouvi de várias outras amigas que têm dificuldades com cenas assim, porque também, né, a gente tá muito acostumado a cenas de estupro meio gratuitas no cinema e na TV, sim, ou estupro sendo usado pra impulsionar a narrativa, sabe? Eu sempre achei isso um pouco preguiçoso. Bastante. Mas com essa série a história é outra, né? Então... Sim, só que assim, ela ainda é muito pesada pela forma como essa personagem principal vai ser tratada, assim. Então, claro, por mais que não tenha cena explícita, o modo como ela vai sendo tratada e tudo que vai acontecendo na vida dela pelo acontecimento é muito pesado. Então, tipo assim, não é uma série leve em nenhum momento, porque o tema é pesado, mas as cenas em si não aparecem, assim, são flashes e coisas por cima, assim. Só que os acontecimentos com ela, e eu acho que é por isso que essa série é tão válida, sabe? É muito bacana da gente ver, tipo assim, pra entender também um pouco, sabe, dessas questões, assim, porque, sei lá, acho que é um assunto muito debatido e que a gente tem que entender um pouco mais antes de apontar dedos e qualquer coisa, que é uma onda que a gente vê muito atualmente, né? Prefiro não comentar. Então, acho que é bacana assistir. Muito bom. Alguém mais assistiu? Infelizmente, também tá na minha lista ainda, mas é aquela coisa, tá um monte de coisa acumulada na lista, e essa série é bem elogiada, principalmente pela atuação das duas personagens, né? Dizem que a Toni Collette tá incrível. Sim. Mas eu ainda não consegui ver, não consegui parar pra ver. Quando ela não está incrível, gente? Ah, naquele filme da arte, eu não suporto. O Velvet Buzzsaw. Já falei o quanto eu... Isso. Já falei o quanto eu odeio esse filme aqui nesse podcast. É verdade. Mas sempre uma boa hora de repetir. Horroroso aquele filme. Válido. Todo mundo ruim naquele filme. Ah, então vamos lá. Samuel, já que você... tá falando, manda aí sua indicação. Tá, minha primeira indicação do dia, eu vou começar com um contexto. Eu sou muito fã de grandes mistérios da humanidade, tipo de expedições desaparecidas, civilizações que desapareceram do nada, e aí os historiadores tentam encontrar as peças desses quebra-cabeças, de como isso aconteceu e não consegue. E tem uma história que me fascina há muito tempo, que é a da expedição britânica de tentativa de tomar o Ártico, né? Porque houve uma época que alguns países estavam muito, muito nessa corrida a encontrar o caminho, a chamada passagem do Noroeste. E em 1845, dois navios britânicos, eles estavam transportando 129 homens, eles saíram da Grã-Bretanha na direção ao Ártico e sumiram, completamente sumiram. Eles só foram encontrados séculos depois, tipo, acho que faz tipo menos de 100 anos, na verdade, Não sei. Não, nossa, agora que eu tô vendo aqui. Só em 2014 e 2016 que os navios eles foram encontrados afundados. Essa história gerou uma série, uma minissérie, na verdade, produzida pelo Ridley Scott, que se chama The Terror. Saiu em 2018, e para quem tiver interesse, ela tá no Amazon Prime. E, cara, que série bem produzida. Eles pegam desde o começo da jornada dos dois navios, não saindo da Grã-Bretanha, mas chegando na passagem do Noroeste. E o que acontece? Os navios ficam encalhados no gelo. O mar Ártico se congela e os dois navios ficam lá. E, cara, nossa, é muito bem produzida. Desde a cenografia, o interior dos navios tá perfeito. O figurino tá muito bom, a ambientação. Só que acaba virando realmente uma história de terror, porque ela é baseada num livro que romantizou esse desaparecimento. E aí, tipo, traz um ar sobrenatural. E o elenco tá muito bom. A melhor coisa do The Terror definitivamente é o elenco, porque são 10 episódios de 1 hora cada um, então são 10 horas. E eu consumi assim num pulo. Eu não consegui parar de assistir, porque tem um grande número de personagens e todos os personagens têm um background muito bem construído. Você não consegue ignorar nenhum dos personagens. Todos têm uma história muito importante e tudo vai se fomentando como um quebra-cabeça. Para vocês terem uma ideia, o tempo que eles passam congelados lá, onde se passa a história, são cerca de 2 anos, alguma coisa assim, mais de 2 anos. E, tipo, você vê a esperança e a vida desses homens se esvaindo ao longo desses 2 anos, ao longo desses 10 episódios. E, além disso, existe uma ameaça sobrenatural muito grande que acaba se construindo e que algumas pessoas acham que é o ponto fraco da série. Eu não acho, acho que se encaixou muito bem com o mistério. Até o ator principal é o Jared Harris, que é o mesmo ator principal do Chernobyl. Então, atuação assim, brilhante, fantástica. E é isso, eu recomendo The Terror. É muito boa mesmo. A crítica recebeu com uma certa. Muita gente gostou, muita gente não gostou. E acabou gerando uma segunda temporada, que não tem nada a ver com a primeira, porque a primeira é uma história fechada. E aí fizeram uma segunda temporada chamada The Terror também, mas trazendo para um outro tema. Que eu ainda vou descobrir qual é, porque acabou de estrear na Amazon Prime. Inclusive, acho que estreou hoje, dia 15 de junho, que nós estamos gravando. Então, essa é a minha recomendação. The Terror é muito bom, é muito envolvente. Quem gosta de mistérios da humanidade, quer saber o que aconteceu. E, tipo, só para encerrar, porque eu realmente fico empolgado falando dessa série, existem muitas teorias do que aconteceu com os dois navios. Do que pode ter levado a tripulação que estava realmente presa no gelo a sucumbir e a todos morrerem. E a série consegue unificar em toda a sua linha temporal todas essas teorias. É muito bem escrito o roteiro. Então, minha recomendação, The Terror. Tá na minha listinha também. Coloquei agora já. Poxa, também já incluí aqui. Também Olha, tá na minha indicações lista. riquíssimas. Eu gosto desse terror histórico, assim. E, cara, é muito bem produzido. A roupa deles, mesmo eles presos no gelo lá, eles continuam seguindo a hierarquia. Os capitães são sempre bem vestidos, a tripulação tá sempre bem vestida. E você vê como era, assim, eu imagino. Hoje, se eu fosse pro Ártico, com toda a tecnologia que tem hoje, as maneiras de expedição hoje já deve ser um suplício. Imagina como era em 1845, gente, pelo amor de Deus. Quase 130 homens saindo em dois navios de madeira daquele assim que parece que foi o que descobriu o Brasil, aí se tacando no extremo do mundo. Nossa, sem Olha, comunicação. existem É coisas que eu impressionante. jamais faria. Ir pro Ártico numa dessas é uma que eu jamais iria. Sim. E tem todo aquele glamour da Marinha Britânica, né, no seu auge da corrida das descobertas, do militarismo britânico. Então, eles têm aquela coisa de, ah, eu quero ser o homem que vai desbravar o Ártico. Aí, não, você vai ser o homem que vai morrer no Ártico. Então, é bem, bem forte, assim, toda a ambientação do Terra é muito boa. Então, essa é realmente minha recomendação. Maravilhosa, gostei. Bom, seguimos. É Felipe, você. Olha, então, eu confesso que foi difícil quando estávamos pensando nas nossas séries. Eu não sou muito de série, na verdade, eu fico entediado logo com as séries. Então, eu até pensei em algumas séries que eu comecei a assistir, perdi o interesse, né? O The Walking Dead, por exemplo, que eu curtia muito. Mas acho que já era pra ter acabado, sei lá, na quinta temporada, tá? Acho que na décima temporada. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual foi a série? Claro, a que o Ivo falou, né? Da Maldição da Casa Hill. Foi muito boa. Tem uma outra que o Ivo também vai falar daqui a pouco, que eu também adoro, mas aí o Ivo pegou as minhas séries. Então eu fiquei pensando, putz, uma série. E aí eu acabei voltando um pouco no tempo. Né, para uma série que não é bem terror, mas tem naturalmente um mistério gigantesco em torno da série. E tem uma questão fantasiosa muito grande ali, e que, bom, eu acho muito interessante até hoje, né, tantos anos depois, que é Twin Peaks. Twin Peaks, ela é. Acho que ela foi originalmente ali 91, por aí. Eu assisti alguns anos depois, mas eu lembro que quando eu assisti, não tinha, assim, essa ideia de se fazer uma maratona da série. Foi meio que nas antigas, eu acho que foi em alguma reprise que provavelmente a Globo estava passando. E eu comecei a assistir. E eu adorei essa série, porque ela. São aqueles arquétipos que acho que funcionam tão bem numa história de mistério, tipo uma cidadezinha, uma pessoa que você achava que tinha um passado, mas na verdade tinha um outro passado, e ela aparece morta, e todos parecem culpados, e todos têm segredos, e aí chega um policial de fora para investigar. Nossa, eu achei muito legal, muito legal. E aí você imagina a agonia que era. Hoje é muito fácil, né? Como Samuel falou, você assiste a série inteira em 10 horas. Mas naquela época, né, nós tínhamos que aguardar uma semana para o próximo episódio. Então, ela é uma série que eu tenho muito carinho, guardo, assim, boas lembranças, não é? Ela não é aquela série de dar medo, mas ela é aquela série de incomodar. Não é? A floresta incomoda, os habitantes ali, aquela áurea de mistério. Então eu gosto muito de Twin Peaks. Houve uma segunda temporada, não é? Que ela foi boa também. Ela vem na sequência da primeira, e que eu acho que elas de certa forma se completam, embora eu prefiro a primeira temporada. E alguns anos atrás houve uma terceira temporada que. Eu não tenho uma opinião formada sobre essa terceira temporada 25 anos depois. Ora eu gosto, ora eu não gosto, ora eu acho que não era necessária. Enfim, eu não consigo opinar claramente sobre a Twin Peaks de 25 anos depois. Mas eu gosto muito, talvez tenha sido o primeiro trabalho do David Lynch que eu conheci. Depois eu fui. Conhecê-lo como cineasta, então acho que eu acabei conhecendo primeiro por meio dessa série e gosto pra caramba. E todas as séries que aparecem, que é uma cidadezinha, um mistério na floresta, uma pessoa desaparecida, eu já, opa, lá vem um derivado de Twin Peaks. Então, pra mim, acaba sendo uma série que eu acabo sempre me lembrando dela com muito carinho. Acho que ela foi muito referência para muita coisa, né? É um clássico mesmo. Sim, sim, sim. Eu amo muito Twin Peaks. Pra mim é uma das. Eu não indiquei ela assim, mas eu concordo muito com o Felipe, assim. Acho que a primeira temporada é uma coisa sensacional. Era uma coisa muito à frente do seu tempo na época que ela foi lançada, né? Não tinha nada igual Twin Peaks naquela época. Mas eu fui ver bem depois, né? Eu era muito novo na época, não consegui assistir. É a segunda temporada, ela dá uma pequena caída porque o David Lynch ele sai para gravar o filme, se não me engano, acho que é o Coração Selvagem. A série ela dá uma caída, dá uma despirocada, mas no final ele volta e consegue salvar. E a terceira temporada eu acho uma coisa maravilhosa. Ela realmente divide muito opiniões, mas assim, é uma série que ela foi ovacionada em Cannes, se eu não me engano, ou em algum outro festival de cinema. É, tem um episódio que é o, se eu não me engano, é o oitavo, é uma coisa linda. Uma coisa. E o David Lynch, ele vai ali aparando umas arestas, ligando algumas coisas que ele deixou em aberto em outras temporadas. É, não responde perguntas, né? Eu acho que ele dá alguma coisa para alguns personagens, mas a série ela termina numa coisa tão assim, tão atmosférica. É, os últimos episódios são assim, eu assisto assim, são de arrepiar. E naquele final, nossa, eu fiquei louco com aquele final. Eu falei, cara, que isso? Eu achei a terceira temporada muito legal, muito linda. Tem algumas coisas ali que é só. Não dá para entender que são coisas ali que são da cabeça do Lynch. Eu sou muito fã do Lynch. Adoro como ele trata essas coisas de universos paralelos, de sonhos. É muito legal, assim. Acho que a gente podia fazer um. Eu sempre penso em episódios. A gente podia fazer um episódio pro Twin Peaks. Podemos. Eu queria Concordo. falar. Eu queria falar que Ivo e Felipe normalmente discordam sobre filmes, mas sobre séries vocês estão bem alinhados, né? Pois É é. estranho, Mais ou menos mas é. isso. Achei que foi uma dupla tão boa assim pra falar de Twin Peaks, eu fiquei com vontade de voltar, porque eu larguei. Eu tentei começar a Twin Peaks numa época que não era tão fácil encontrar algumas coisas assim. Acabei largando. Mas quando eu era adolescente, acho que eu estava na oitava série. Aquele livro, não sei se vocês já viram, O Diário Secreto de Laura Palmer. Eu ia falar disso agora, porque eu li também. E é muito bom. Rodou na minha turma, Lu. Sensacional. Rodou. Todo mundo leu aquele livro. O livro tava nojento, gente. Eu li, eu colocava uma meinha na mão para ler, porque eu tava com nojo de pegar o livro na mão. Pra você ter uma ideia. Meu Deus. Nossa, não, foi muito louco essa época. Todo mundo queria ler esse livro. Todo mundo queria ler esse livro. Me dá esse livro aí que eu quero ler só porque tá todo mundo lendo. Rapaz, eu li numa sentada. Foi tipo isso. É um livro super pesado, mas é massa, porque ele foi escrito pela Jennifer Lynch, né? Que é a filha do David Lynch. E ele foi lançado nos Estados Unidos mais ou menos na mesma época da primeira temporada da série. Então, né, tem uma comunicação ali entre pai e filha nessa produção, né? Porque os dois são bem doidões. E eu lembro que eu me interessei por ler Laura Palmer, porque na minha época da adolescência tava todo mundo lendo também Christiane F. Não sei se vocês lembram do livro. Sim, a Sim, drogada clássico. prostituída e Exato. tal. Tipo assim, outra, são duas pegadas muito diferentes, que o lance, né, da Laura Palmer e do Twin Peaks é um lance psicodélico, esquizofrênico, é uma outra onda, assim, eu achei o livro muito pesado para minha idade, hoje em dia refletindo sobre isso. Mas é um livro muito bom também, acho que junto com a série dá para indicar o livro também, que é massa. É um Ah, com complemento, certeza, né? com certeza. Complemento, total. Aí, David Lynch é sempre bom. Aí é atemporal, pessoal. Assim, você pode assistir hoje. É, como eu falei, eu não assisti exatamente na época, assisti alguns anos depois, em uma reprise que ficava passando de madrugada. Era um inferno porque eu tinha que gravar. Mas, assim, super vale a pena. Acho que até hoje é bem interessante. E vou confessar uma coisa, não sei para quem realmente. Talvez o Ivo lembre, Samuel, não sei, já que ele abandonou a série na metade, mas toda vez que eu vejo um pedaço de madeira no meio da rua, tipo uma lenha de um tronco, eu me lembro da personagem que tinha um troncozinho que ela cuidava, e eu olho pro tronco e penso em trazer para Trazer para casa, casa, mas nunca trouxe. sim, a Margaret, né? É a senhora do Isso. tronco. Ela faleceu, se eu não me engano, nas gravações. Ela gravou alguns episódios. E foi bem legal a participação dela no, na última temporada. Isso. Ela aparece, acho que em 5 episódios da última temporada. Bem velhinha, bem debilitada. Mas com o troncozinho lá, firme e forte. Sim. É interessante essa última temporada. Alguns personagens ali foi tipo o último papel, assim, né, cara? Porque ele conseguiu, pena que o David Bowie não conseguiu, né? Não é que não conseguiu, né? O David Bowie veio a falecer antes das gravações que ele tava para escalado, né? Só que ele veio a falecer até antes das gravações. Tem um flashback com ele, mas acabou que não teve a participação dele. Sim. Inclusive, gente, para a terceira temporada, a Globo Livros relançou o Diário de Laura Palmer, o livro, né, em 2017, que é uma capa com uma menina, assim, morta. Eu nunca vi a capa do livro que eu li na época, porque nem capa ele tinha. Então, assim, fica aí a nova edição pra gente. Rapaz, Lu, esse teu livro, hein, da tua turma foi surrado. Mas era da biblioteca, gente, é que tava com aquela capinha de restauro, sabe? Aquela capinha meio de corinha, assim. Ah, Mas tava um entendi. regaço aquele livro. Acho que depois da nossa turma jogaram ele fora, até queimaram, porque. Meu Deus! É queimar. Fizeram um ritual ali pra ele, não dava mais pra salvar, não. Bom, gente, antes de eu ir pra minha indicação, eu só queria fazer uma observação rapidinho aqui, que o Felipe falou que. Era um saco porque ele tinha que gravar a série que passava de madrugada e tal. Eu acho que vai ter ouvintes nossos que não vão fazer ideia do que ele tá falando. Ah, é verdade. Ouvintes, Tempo doido. internautas, deixem seus comentários se vocês entenderam ou não o que o Felipe disse. Não, minha Eu gente, quero e conhecer a notícia. só uma observação é porque assim, no caso de Twin Peaks nem teve tanto esse problema. Quer dizer, teve, porque é o seguinte, quando a primeira temporada acaba, eu não vou dar spoiler, mas quando a primeira temporada acaba, ela é aquela, é tipo aquele final de temporada que acaba com tudo para ser resolvido. E aí você acha que, ah, então eu vou esperar mais uma semana para ver. Não, você tem que esperar meses para a próxima temporada chegar. Era um inferno, você não sabia. Olha, era Se bem que assim, era bom, né? Porque você criava uma expectativa sobre. E eu lembro que no caso da Globo, quando chegava no mês de janeiro, eles começavam a fazer programas, as chamadas, as vinhetas da programação do ano novo. Eles faziam assim: ah, as séries que vão voltar. Aí você dizia: meu Deus, minha série vai voltar. Eu vou saber se fulano e fulana, o que é que aconteceu com fulano, com fulana. Minha gente, eram tenebrosos esses tempos para quem gostava de série. Era um sofrimento. Mas passou, gente. Bom, deixa eu indicar a minha série, então. Uma que eu nunca superei, o final, que é Hannibal. Bom, a Hannibal foi baseada, então, nos livros do Thomas Harris, né? E teve 3 temporadas, de 2013 a 2015. Todas estão no Netflix agora. Mas acho que ela nunca achou muito o seu público, assim, sabe? Por mais que tenha uma base de fãs até hoje, que até hoje tem gente que pede para voltar e tal, mas acho que nunca foi um público tão grande assim, por isso que ela durou pouco, né? Quer dizer, foi um dos motivos que eu acho dela que ela durou pouco. Mas para quem não conhece, quem não leu os livros, não viu os filmes, enfim. O Hannibal é um canibal que ajuda o FBI a desvendar alguns crimes e ele desenvolve uma relação meio estranha com o Will Graham, que é um agente do FBI. Eles têm uma amizade, meio obsessão, às vezes parece que eles são meio apaixonadinhos um pelo outro, assim. É uma relação bem bizarra. Eu acho que no fim das contas o Hannibal queria o Will como um prato, né? Mas uma das coisas que eu gosto muito assim é que é uma série muito bonita, sabe? Os corpos das pessoas que são assassinadas seja pelo Hannibal ou por outros assassinos que tem na série também, eles são dispostos de um jeito muito artístico, né? Então, tipo, é uma série muito bonita, muito conceitual, assim. E ela começa, assim, na primeira temporada, ela era mais um drama procedural mesmo, tipo o CSI, né? Resolver um crime por episódio, um negócio assim. E mais lá pra terceira temporada, ela já era um estudo psicológico dos personagens. E talvez essa mudança também tenha contribuído pra afastar público e culminar com o cancelamento da série, né? Mas eu indico muito, muito mesmo. E pra quem assistiu O Silêncio dos Inocentes ou o filme Hannibal também, não tem a Clarice Starling, né? Porque o Brian Fuller, que é o criador, nunca conseguiu os direitos sobre essa parte da história, porque os direitos eram da MGM. Então, tudo que aconteceu foi antes da Clarice, assim. Mas é uma série muito boa mesmo. Já vi as duas primeiras temporadas, ainda devo a terceira. Eu gosto muito do elenco, do ator que faz o Hannibal. É muito bom. E a série é muito boa, assim. Eu tô curioso justamente de chegar na terceira temporada por causa dessa ruptura na narrativa, assim. Que eu achei que as duas primeiras foram bem, bem aquela coisa de investigação que não trazia muita novidade, a não ser a estética, né? E eu acho que essa terceira temporada vai me interessar mais do que as duas primeiras. Quando você assistir, volta com comentários, Ivo. Pode. Quero saber. Pode deixar. Eu aclamo Hannibal. Ainda mais porque eu lembro que quando iniciaram a falar do projeto, da série, é impressionante como ela tinha tudo pra dar errado. Porque estavam pegando uma história clássica, uma história do terror assim clássico que o mundo inteiro conhece, mesmo sem ter assistido. Hannibal é um daqueles personagens que mesmo quem não assistiu conhece, por causa da inserção que acabou virando na cultura pop. E aí pegam essa história, querem transformar numa série, e para piorar, é uma série policial investigativa procedural. Cada episódio, resolução de um crime. Incrivelmente deu certo. E como deu certo. Assim, sério, eu fico sem palavras com Hannibal, porque a direção de arte dessa série é fantástica. Os atores são incríveis. O Mads Mikkelsen como Hannibal. Que Hannibal. Olha, esse homem ganhou todo o respeito possível comigo com essa série. E o enredo todo é muito bem feito. Todo o jogo de gato e rato do Hannibal com o Will é sensacional. A gente fica desesperado, às vezes, da tela, gritando: meu Deus, tá acontecendo isso, não tá vendo? Mas é um sentimento muito bom. E eu tenho eu acho que eu já falei isso, que eu tenho uma paixão pela segunda temporada, que pra mim, tipo, a segunda temporada tem 12, são 12 episódios, se eu não me engano. Os 8 primeiros beiram a perfeição. Beiram a perfeição. É assim, de assistir colado. Você puder maratonar, assiste os 8 primeiros juntos da segunda temporada, porque é muito bom. A terceira temporada, eu fiquei feliz que acabou essa coisa caso-caso, né? Cada episódio um caso, mas ainda assim ela deu uns desequilíbrios no encerramento. E ainda assim tem momentos ultra memoráveis. Aquele momento do encontro do Lawrence Fishburne com o Mads numa cena na Itália, olha, primou aquela cena, é um primor. Então, Hannibal é uma baita de uma recomendação. Obrigado por trazer, seu, inclusive, ó. Olha, eu preciso um dia vencer o meu preconceito e assistir essa série. Todo mundo fala super bem dela, mas eu tenho um preconceito, público inclusive, que é o seguinte: eu acho O Silêncio dos Inocentes um grande filme, mas o que eu acho fantástico no filme é a Clarice Starling. Eu acho Hannibal ok. Ele é um vilão legal. Mas, assim, a Clarice Starling, pra mim, é o filme. Tanto que eu adoro com restrições, a sequência, né? O filme Hannibal. Que aí eles trocam a Jodie Foster pela Julianne Moore. Mas acho que você tem lá a figura da Clarice Starling também muito funcional. Tanto que qualquer outro projeto que não tenha a personagem, eu simplesmente não tenho interesse em assistir. Mas eu vou assistir um dia e aí eu dou o feedback para vocês. Pode E confiar, Pi. os planos da produção da série era que ela fosse até a quinta temporada, pelo menos. E na quinta temporada eles iam trazer a Claire. Eles estavam tentando dar um jeito de trazer. Até hoje essa série ela tem muitos boatos de tentativas de trazer de volta. Ficou na expectativa muito grande que a Netflix tivesse comprado os direitos de manter a produção para a quarta temporada, mas no fim ninguém conseguiu. Pelo visto era um investimento alto nela, até a agenda do Matt estava ficando cada vez mais complicada para gravar, e aí eles tiveram que encerrar. Tem um encerramento mesmo na terceira temporada, mas dava uma abertura fácil para ir até a quarta, quinta temporada. Fiquei muito decepcionado de Hannibal ter acabado. Total. Mas ainda bem que eles meio que se planejaram para acabar de verdade, né? Do que ser um cancelamento assim do nada. Mas enfim, tristes para sempre. É, pelo menos acabaram, né? Porque Santa Clarita que eu diga, Ai, né? ó, Tá aí no nem limbo. fala, porque eu vou fazer uma menção Lá honrosa vai. daqui a pouquinho, quando eu for dar minha segunda indicação. Me aguardem. Ok. Netflix, então vamos pro segundo round. Então, Lu, pode começar a Eu? segunda Ah, então já rodada. vou entrar com minha revolta. Gente, eu ia indicar uma série que é Santa Clarita Diet. Porque eu gosto muito de séries que pegam essa onda do humor negro e tal, e que colocam questões de moral através desse humor negro pra gente questionar nossas atitudes. Eu acho que esse é o ponto-chave do Santa Clarita Diet. É uma coisa que me atrai muito, além de todo o elemento do horror, que é a questão zumbi ali, né? Morto-vivo em ação. Que eu acho muito legal. Só que Santa Clarita Diet foi cancelada na terceira temporada, sem dar um final para a série. Eles cancelaram a série. Que Que causa. ódio. Sim, gente, muita revolta, chateadíssima. Porque eu acho que Santa Clarita, ela era uma boa chave de entrada, assim, né? Uma boa entrada para as pessoas, para o universo do horror, assim. Porque as pessoas. A gente já falou disso em outros episódios, assim, né? Dessa coisa da gente colocar tudo, os gêneros muito em caixinhas e não conseguir admitir que os gêneros transbordam, né? Tipo assim, o terror está inserido em outros gêneros, em coisa que você olha à primeira vista e se fala, ah, é uma comédia, mas tem elementos de horror ali, ou vice-versa. Então, ela é um bom elemento de entrada para o universo do horror, assim, eu colocaria ela desse modo. Mas então, como ela foi, né, cancelada, eu acho sacanagem indicar uma série que foi cancelada, mesmo sendo muito divertida. Eu vou indicar uma série que eu gosto muito e que eu acho que vai mais ou menos na mesma pegada da Santa Clarita, que é essa questão do humor negro, para questionar a questão da moralidade e da naturalização de coisas absurdas quando a gente se vê inserido em situações absurdas. Tipo assim, como a gente reage a essas questões e como antes algo que a gente acreditava ser certo ou errado acaba mudando a partir do momento que a gente se relaciona com aquilo, que a gente tem que lidar com aquela questão. Que é The Good Place. Olha que loucura. The Good Place é vendido como uma série de humor, mas eu vejo diversos elementos de horror ali dentro, inclusive essa questão que eu coloquei, desse ponto da moralidade. Eu acho isso muito assustador na série. E especialmente quando eles falam que o terror, na realidade, ali, né, o inferno que vai ser abordado ali na situação, porque para a série existem dois universos depois que você morre, né, o Good Place e o Bad Place. E o Bad Place, né, tem várias versões ali, mas assim, basicamente ele pode ser um lugar em que a sua tortura eterna vai ser algo que você detesta passar por exemplo, sei lá, ficar ouvindo um tipo de música que você odeia por toda a eternidade. Tipo, gente, isso é muito horrível. Eu fico pensando muito nisso, que eu, sabe, para mim o inferno seria uma fila eterna, por exemplo. Sério, desespero total. Eu quero morrer de novo. Então eu acho isso legal, assim. Além do fato de que eu acho que a série tem muito paralelo com a realidade, assim, que a gente pode colocar. Essa coisa de a todo momento no The Good Place, especialmente no começo da série, eles ficarem falando, tipo assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E as coisas não estão bem. Elas não estão ficando bem. E eles têm que. Eles vão refazendo aquela, né? Não vou dar spoilers, mas vão refazendo situações milhares de vezes para confirmar que o formato daquela coisa não vai dar certo, porque na realidade eles acham que o problema está na metodologia, né, no passo a passo, quando na realidade o problema está no ponto de partida, entendeu? No começo, na pergunta que você fez pro processo ali. Então a gente pode relacionar isso com algumas situações políticas, talvez. Mas assim, eu acho que ela traz esses pontos assim interessantes de debate. Além de ter esse humor negro, que eu acho muito massa, a arte da série é muito bonita, é uma série com cores assim muito contrastantes, que eu acho muito legal. Ela já acabou, né? Uma série que já finalizou. Ela foi criada pelo Michael Schur, que é o mesmo cara que fez The Office, Brooklyn Nine-Nine, né? O criador dessas séries, que escreveu muito tempo pro Saturday Night Live. Ela tem 4 temporadas, tá tudo disponível na Netflix. São 13 episódios por temporada, de 20 e 30 minutos, é bem curtinho. E tem a Kirsten Bell, né, que eu acho que é a grande estrela ali da série. Tem o William Jackson Harper, que fez Midsommar, que tá no filme também. E o Ted Danson, que é o cara que fez o. Ah, ele fez esse CSI, gente, mas assim, ele fez Três Solteirões e o Bebê, esses filmes assim, né? Todo mundo lembra. Mas eu acho que vale muito a pena, é uma série massa. Eu acho que ela tem elementos de horror, sim, para mim, especialmente nesse ponto, igual eu comentei aqui, de moralidade, desses questionamentos e desses paralelos com a realidade, assim, sabe? Dessa coisa de você ficar insistindo que tá tudo bem quando não tá, assim. Isso para mim me irrita e eu acho muito pesado. E é uma série divertida, é uma série de um humor negro, assim, fala várias questões que a gente consegue se relacionar. E ao mesmo tempo, a última temporada abre um monte de questões sobre finitude, assim, que eu acho muito legal. A forma como eles concluíram a série foi bem bacana. Então, eu super recomendo The Good Place. Cara, uma boa série. Amo, acho que acabou quando devia acabar, assim, por mais que eu tenha ficado triste. Ah, mas acabou tão bem que eu fiquei Sim, foi feliz, ótimo. assim, porque eu achava que eles iam dar. Bom, não vou dar spoilers, mas eu achava que ia pra um outro rumo, que ia ficar. Tipo, tentar forçar demais no humor, ia ficar zoado, assim, mas eles foram pra um debate muito legal que eu acho que completou muito bem com a série, assim. É muito bom, gente. Good Place, ó. Vale muito a pena. Total. Minha gente, saber acabar, né, na hora exata não é todo mundo que sabe, não. Então, às vezes a gente sente, eita, queria, Supernatural! mas é melhor acabar. Mensagem subliminar, né? Desculpa, desculpa, tô tossindo. Mas é, pior que é. Pouca gente sabe. Sim. Mas é uma série que vale a pena, igual eu disse. Pra mim tem uma pegada muito parecida com Santa Clarita Diet. Mesmo os temas sendo muito distintos, a condução, assim, da narrativa, o tipo do humor, assim, é bem parecido, assim. Então, eu acho que vale. São duas séries aí, infelizmente Santa Clarita nos deixou muito cedo, né? Mas que valem a pena, gente. Eu recomendo, acho massa. Ótimo. E para quem assistiu The Good Place vai saber o que é o Jeremy Bearme. E eu quero dizer que no mundo real a gente tá vivendo o Pingo do I. Ai, sim, gente. Né? Nossa, Good Place, nesse momento que a gente tá vivendo, eu tô fazendo tantos paralelos que eu tô até teoria da conspiração já. Muito bom. Ai, vamos lá, Ivo, me dá a sua segunda indicação. Vamos lá. Segunda indicação é a série Ash vs Evil Dead, a série derivada do clássico dos três primeiros filmes Evil Dead ali da década de 80, 90, do Sam Raimi. E é uma série que, assim, eu acho que, primeiro, para quem é fã, ela é sensacional porque ela é divertida, ela é despretensiosa, ela não tenta. Ela não tenta se. Ela, na verdade, não tenta, não. Ela não se leva a sério demais. Ela não tenta ser um filme sério. É uma série divertidíssima. O Bruce Campbell, como Ash, tá. tá no auge da canastrice. E são episódios curtinhos, são 10 episódios cada temporada, beiram ali entre 20 e 30 minutos. E assim, ela é uma série que ela foi talvez ali se perdendo e procurando soluções fáceis para algumas coisas, criando personagem, cria um pai, cria um filho, uma filha, e talvez por isso ela tenha sido cancelada. Talvez ela também não tivesse muito para onde ir, mas eles fizeram um final na terceira temporada que deu um gostinho de quero mais, assim. Mas é uma série divertidíssima, assim, para você maratonar, você se divertir, você rir. O elenco de apoio ali, que tem a Dana de Lorenzo e o Ray Santiago, né, como Kelly e Pablo, eles são muito bons. Ali eles são digamos, seria os soldados ali do Oeste, ali, que na verdade não resolve muita coisa, acaba sendo o pessoal que resolve as coisas para ele. Tem também a presença do Felipe, que adora, né, da Lucy Lawless, né, que é a Xena. É uma personagem muito legal, que é a Ruby. E é uma série bem legal, assim. Eu acho que eles fizeram uma coisa bem respeitosa com o filme, bem despretensiosa. E quem sabe um dia volte, né? Apesar que o Bruce Campbell já falou que não volta mais como personagem, né, do Ash. Já falou isso outras vezes, né? Mas enfim. A gente espera aí Olha, mais produtos, né, da série. Da série, né? Vai ter um filme novo, já se fala. Mas quem sabe essa série não volta algum dia. essa série é fantástica. E o Ivo resumiu muito bem. Ela é muito respeitosa com o produto original, no caso, os filmes. Mas ela não é aquela série também que, tô somente olhando para o passado. Não, ela sabe se reinventar, mas ela é divertida. Ela é um banho de sangue. Todo episódio, todo mundo toma um banho de sangue. E as mortes são divertidíssimas. É muito bom, sabe? Eu imagino assim. Tá aí, ela é uma série que essa eu não me importaria que fosse para uma 10ª temporada. Ela é muito, muito, muito divertida. Realmente, a Xena, né, a Lucy Lawless, Lawless, eu nunca sei falar o nome dela, a nossa eterna Xena, princesa guerreira, ela está divertidíssima como a Ruby, que é um demônio milenar que está em busca lá do livro. É de você morrer de rir. E ao mesmo tempo ela é muito gore, então assim, tem muito sangue, muita cabeça decepada. Tem cenas assim fantásticas. Um dos meus episódios favoritos é quando é da segunda temporada que o Ash vai pra onde a cidadezinha que ele morava. E aí a irmã dele, aquela irmã dele do primeiro filme, que é estuprada pela árvore. Ela volta, galera. Ela tá de volta. Obviamente, né? Um demônio, mas assim. É divertidíssimo. Divertidíssimo. Eu lamentei quando a série foi cancelada. Eles conseguiram ali dar mais ou menos um final, não é? Não foi tipo Santa Clarita, que da metade eles cancelam, assim, com tudo em aberto. Não, eles fecharam ali algumas coisas, agora daria Fácil. facilmente para eles voltarem. Fecharam, mas deram um gancho, né? Deram Para ganchos. uma possível volta, assim. E aí fica a dica, pessoal. Quem gosta do Evil Dead, assista. É fantástica a série. Fantástica, e vocês vão concordar comigo. A gente adora o Bruce Campbell, o Ash. Mas a Xena tá fantástica na série. Sempre, sempre fantástica. E tá na Netflix, né? Sim, tá na Netflix. Facinho de E assistir. pessoal, são uns episódios curtinhos, 25 minutos. É super de boa. É ótimo. Amo também. Vamos seguir então. Samuel, sua próxima indicação. Eu vou aproveitar que nessa segunda rodada a gente está dando alguns produtos mais leves, né? E a minha recomendação é a série What to Do in the Shadows. Porque o filme Ai, é gente. uma das melhores comédias de horror da história, para mim. Sério, é muito bom. É Sim. muito, muito, muito bom. Maravilhoso. E a série, quando eu soube que eles estavam fazendo, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eles vão inventar? E aí, tipo, a série não é na Nova Zelândia, é nos Estados Unidos. Já saiu de lá, então já fiquei, não quero, não quero. Fiquei com bico. Eu fiquei fazendo bico, não quero essa série. E quando eu Feito eu com assisti. Hannibal sem a Clarice. Não quero, não Isso, quero. isso, isso. Não quero, mas eu dei a chance, olha aí, ó. Mas, gente, quando eu comecei, nossa senhora, é muito boa. Gente, pra quem assistiu What Do in the Shadows, a única propaganda que eu posso fazer da série é: ela é tão boa quanto o filme. Ela não é nem um pouquinho pior, ela não é nem um pouquinho melhor. Ela é tão boa quanto o filme. Sério. São 10 episódios, cada um tem apenas meia hora. E, cara, é muito divertido. Primeiro que já sai, né? Sai da Nova Zelândia, vai para os Estados Unidos. E nós temos três novos vampiros, que é o Nandor, né? Que é um guerreiro milenar e tal. O Laszlo, que é um estilo mais gótico. E a esposa dele, que é a Nádia. E aí eles vivem há mais de 100 anos juntos nos Estados Unidos com aquela situação de vida, né? A série também mantém a ideia de falso documentário, embora às vezes a gente esqueça disso. É uma diferença interessante do filme, porque parece que, tipo, sinceramente, eles nem deveriam ter mantido a ideia de falso documentário, que às vezes parece que eles esquecem disso, mas funciona muito bem ainda. E a relação deles com a cidade, com o empregado do Nandor, né, que é o Guilhermo, que é o que norteia realmente o enredo dos 10 episódios. Cada situação mais hilária que a outra, assistam What Do in the Shadows. É muito divertida. E o episódio alto da série é o da orgia, que eles organizam uma orgia anual. E olha, Meu Deus. não tem como isso dar certo. Nada do que eles fazem dá certo. E aí, para incrementar, eles tiveram uma ideia também nova, que eu achei que ia ser ruim e no fim ficou muito boa, que é a de colocar um novo tipo de vampiro na série. É um personagem chamado Colin Robinson, também mora com os três vampiros clássicos de sangue. Só que o Colin Robinson, ele se alimenta de energia. E ele se alimenta da energia do tédio que ele gera nas pessoas. Então ele é um burocrata. Então, o episódio dedicado ao Colin Robinson é sensacional. É sensacional. Você pensa, ah, esse é bobinho, não vai dar certo. Não, funciona, gente. Funciona muito bem. E, sem querer dar spoilers, mas já dando, tem também o momento em que eles se envolvem com um assassinato. Por causa disso, precisam ser julgados. E o conselho vampírico que julga eles. Ah, eu não vou estragar, mas é uma série de participações únicas. Então, assistam What Do in the Shadows, vale muito a pena mesmo, assim. Série de humor foi uma das melhores coisas que eu vi nos últimos anos, quiçá a melhor coisa que eu vi em 2019. Já estreou a segunda temporada. Se eu não me engano, já acabou a segunda temporada também, mais 10 episódios, e já foi renovada para a terceira temporada, para vocês verem o sucesso que essa série está fazendo. Então, vida Não, longa, legal. What Do in the Shadows em série, e é a minha recomendação, olha. Um horror de comédia de primeira. Ela está disponível aonde? No FX? Isso, no Isso, FX. No FX. FX. Essa tá um pouco mais difícil. Tá um pouquinho mais complicada. Mas vale muito, muito mesmo. E, gente, tem um cara que trabalha comigo que ele é igual ao Colin Robinson, tanto na aparência quanto na personalidade. Ah, Deus te proteja. Cara, eu tava assistindo a série, eu gravei um vídeo para mandar para um amigo meu do trabalho, porque eu falei, gente, é a mesma pessoa, não é possível. Legal, série. Gente, sabe o que é legal, que eu acho legal do que fazemos na sombra, tanto o filme quanto a série? Porque, tipo, a gente tem aquela imagem do cinema quando retrata vampiros, de que vampiro é aquela criatura super, assim, badalada, entendeu? Uma criatura com vários admiradores e uma coisa assim. E nas, no, né, nesses produtos do que fazemos nas sombras, eles são criaturas muito à margem, assim, eles meio que pararam no tempo, então questionam uma outra perspectiva da vida vampiresca, assim. Eu acho que isso que torna tão legal, assim, sabe? Uma coisa nova que eles trouxeram pra essa pegada, não só envolvendo horror e comédia, mas também pra essa onda de filmes de vampiro mesmo, assim. Eu acho isso muito legal, assim, dessa coisa do vampiro estar muito à margem da sociedade, sabe? Ali, tem que ser convidado para entrar no lugar, e ele só consegue quando se envolve com pessoas que estão envolvidas naqueles lugares. Isso pensando no filme, né? Pra não falar da série. Mas eu gosto muito desses produtos, gente. É muito massa mesmo, vale a pena. Vale demais. Muito boa. É, vamos lá, então, Felipe, sua próxima indicação. Bom, já que estamos mais leves nesta segunda rodada, né, eu também vou trazer um produto mais leve. Na verdade, também é um produto do passado. Eu ia falar, como não é do Ash vs Evil Dead, que eu acho fantástico. E aí, como eu fiquei sem opção, né, relembrando, minha gente, tem uma série também ali da época do Twin Peaks. Na verdade, eu acho que ela é. Talvez até do mesmo período, realmente, que é o Contos da Cripta. Minha gente, eu adorava Contos da Cripta. Contos da Cripta é uma daquelas séries que ela é leve, ela não é pesada, mas ela é extremamente, como eu posso dizer, bem carregada no aspecto macabro. Então, ela não é violenta, ela não vai ter grandes assassinatos, mas as ideias dos roteiros, que são todos independentes, cada episódio é uma trama diferente, é completamente bizarro. E eu acho muito legal porque algumas histórias ali elas provocam um certo medo, um certo incômodo. E ela tinha ao mesmo tempo uma pegada também um pouco leve, né? Assim, ela tinha quase um lado humorístico ali. Então eu adorava. Não foi uma série que assim que eu acompanhei quando foi lançada. Eu acabei também pegando as reprises depois que ficavam passando e passando. E nossa, eu adorava. Adorava, achava os episódios muito legais. Eu gostava de vez em quando você reconhecia um ator, uma atriz conhecido. Eita, fulaninho, fulaninha tá por aqui. E tem alguns episódios que eram muito bons. Eu não vou lembrar de qual temporada foi, mas eu lembro que tinha um episódio que era com a Zelda Rubinstein, a nossa querida Tangina, que ela tinha uma filha, e a filha dela meio que. Enfim, não era uma pessoa muito normal. E aí o episódio inteiro girava em torno pra descobrir onde estava essa filha. E a gente era muito legal. Eu adorava essa série. Na verdade, eu adoro essas séries que são histórias independentes para você assistir uma, perde a outra e assistir mais uma e tá tudo bem. Você não precisa sair acompanhando desesperado. Então, eu gosto muito. Eu acho que foi uma série que ela vem ali no momento que o terror ele faz muito sucesso nas locadoras, ou seja, na televisão, não é? Filmes feitos para TV, então as locadoras, as prateleiras de terror sempre tinham muitas opções, então ela surge nesse momento. Para mim, ela é extremamente funcional, não é? Muita gente até costuma dizer que ela era, digamos, ela foi muito importante para manter um público que não ia para o cinema, mas dentro do gênero, concordo. E claro, tinha todo tipo de história, tinham histórias boas, histórias ruins, histórias interessantes, histórias mais bem cuidadas. Inclusive rendeu alguns telefilmes também bem interessantes. Então minha segunda série da noite vai ser Contos da Cripta. Quem nunca viu, confira. Talvez vocês gostem de alguns episódios, talvez gostem de todos. Para mim sempre foi um entretenimento muito tranquilo, muito agradável. É quase como você assistir, sei lá, Coragem, o Cão Covarde, sabe? Que por mais que tenha uma aura ali de mistério, acaba sendo inofensivo. Eu adorava. Gente, Coragem, o Cão Covarde é uma excelente indicação, inclusive. Ah, Sim. eu adoro, adoro Coragem. Eu só não trouxe pra cá porque ele é desenho animado. Mas assim, eu acho Coragem. Inclusive, tem um artigo meu lá no Boca do Inferno falando dos principais vilões. Minha gente, Coragem é fantástico. E dá muito mais medo do que muito filme que tem por aí. Aquela casa em lugar nenhum, com aquele casal de É velhos. muito bom. Minha gente, é muito bom. E os vilões são os melhores, minha gente. É fantástico, assim. Eu sou fãzaço aí de Coragem. Eu Sim, eu gosto gosto muito muito. também. Inclusive, tem uma nova versão, né, de Contos da Cripta. Pois é, não conheço. Eu sei que existe, mas eu não acompanhei. Não por nada, não é nada tipo Hannibal, não. Não tô batendo pé, dizendo, ah, não quero. Não, foi falta de oportunidade apenas. Eu ainda não vi, mas assim, algumas pessoas que viram dizem que é muito boa, tá? Diz que é bem respeitosa com a original, assim. Eu gostava muito também. Assistia. Acho que eu passava no canal aberto na época, na Band, não sei se era. Acho que era, assim, adorava. Gente, ó, tem os episódios disponíveis do original no YouTube, então não é tão difícil assim de achar. É claro que as imagens da maioria deles tá, tipo, não tá em HD, tá parecendo que foi feito na realidade com chinelo havaianas, mas assim, dá para assistir, assim, quiser ter um gostinho, dá para Dá para ver. ter uma ideia. Sim. Tá valendo. Muito bom, gente. Bom, eu vou então dar minha próxima indicação. É uma série bem rapidinha que eu assisti, sei lá, nos últimos dias, assim. Chama Le Chalet. Não sei falar francês. É uma série francesa. É sobre. Que ela reúne vários clichês que a gente já trouxe nesse episódio, inclusive. É bem simplesinha, mas é bem gostosinha de assistir, assim. Não é nada surpreendente, mas eu gostei bastante. Então, são duas linhas temporais. Uma acontece em 2017, outra em 1997. Então, em 2017, um grupo de amigos vai para um chalé num vilarejo francês chamado Valmolin, que é um lugar, tipo, bem lindinho, assim, bem, só que bem, bem isolado mesmo. Tipo, não, mal tem comércio, o celular pega muito mal, e tem uma única ponte que dá acesso a esse vilarejo. E aí, quando os amigos se encontram lá num lugar e vai tipo um comboio pela estrada até o chalé, e quando eles acabam de passar por essa ponte, cai uma pedra gigantesca e quebra a ponte. Então eles ficam presos lá, no vilarejo, sem sinal de celular, obviamente. Eles começam a morrer ou desaparecer. Assim, um a um. Vão morrendo. E em paralelo a isso que está acontecendo, então, no presente, a série também mostra o que acontece em 1997, quando essas pessoas, esses amigos, moravam lá quando eram crianças, adolescentes, assim. Então, algo que aconteceu em 1997 é que é a causa dessa matança que está acontecendo agora. Então, o problema da série é que são muitos personagens. No primeiro episódio já acontece muita coisa, é muito difícil de você lembrar quem é quem. Mas depois ela meio que pega o ritmo, assim, pega no tranco e vai mais calminha. E assim, o cenário também é bem bacana, né? É um vilarejo bem idílico, assim, interior da França. É super bonitinho. Mas eu diria que ela é uma mistura do livro da Agatha Christie, Não Sobrou Nenhum, com Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então, Quem quiser tentar, são 6 episódios só, de 50 minutos a 1 hora, assim. E tá na Netflix. Eu tentei, não mas foi. eu tive essa leitura. O primeiro capítulo, muita gente, eu não sabia quem era quem direito. Aí eu fiz, ai, tô com preguiça, quero não. Mas vai ter mais temporada ou é tipo uma minissérie? É uma mini. Ah, tá. Então eu vou pensar isso, vou ver. Então, sério, eu não gosto desse tipo de comprometimento muito longo. É, ai, também não. Você não sabe quanto vai dar, se você vai ficar pela metade, se não vai. Eu gosto de coisa que já tem fim ali, que, né? É. Exato. Até tem outras séries, outras minisséries que estão na Netflix. Tem a Louva-a-Deus, que é francesa também. E a Tábula Rasa, que eu não lembro se era francesa ou o quê, mas todas são, assim, bem curtas, e é só a minissérie mesmo, são muito boas, são meio mistério, assim, policial. Também recomendo bastante. Eu me lembrei de uma série, deixa eu fazer mais uma indicação, mas é de uma série que eu assisti, chamada Glint, ou qualquer coisa parecida, não sei se alguém já ouviu falar. Eu lembrei dela com essa fala da Luana, eu gosto de assistir uma coisa que eu já sei que acabou. Galera, essa série já acabou, são 3 temporadas, não vai ter mais. E ela se passa numa vila, numa cidadezinha australiana, tipo, no fim do mundo, literalmente. E um belo dia, 6 pessoas saem das tumbas e voltam para a cidade. Então, assim, 6 pessoas que morreram na história da cidade acordaram no cemitério e voltam. Só que, assim, não são zumbis e são pessoas, assim, que, tipo, um morreu ontem, o outro morreu há 40 anos atrás. E a série tem que se desenrolar a partir do que essas pessoas vão fazer agora. Ela não é bem terror, não. Ela é bem mais assim um suspense do que é que tá acontecendo, um mistério e um drama, né, por conta dos personagens. Mas é legal, e é australiana. Eu tô vendo aqui, ela tem 3 temporadas, mas são 18 episódios no total, assim, já gostei muito. Isso. Na verdade, ela teve a primeira e a segunda, tipo, em 2 anos, assim, né, de sequência. E não precisaria ter tido uma terceira. Mas fizeram a terceira 2 anos depois. Mas ok, você acompanha. A terceira é que ela não precisava, mas tudo bem, são 6 episódios já que fizeram. Quero ver no que é que isso vai dar. Ela é baseada no livro Mortos Entre Vivos? Daquele autor, esqueci o nome. É o que fez o John Ajvide. É que escreveu Deixa Ela Entrar. Isso, escreveu Deixa Ela Entrar, porque o enredo tá batendo muito nesse livro. Mas o enredo pra mim tá parecendo também o Les Revenants lá, aquela série francesa que a galera volta também. Uhum. Sim, lembra. Não sei qual a origem. Eu acho que tem algumas séries assim com esse tema parecido, né? Ah, mas se essa tem um final, já tava dentro. Já é grande. Já tem um final. Então já vou anexar aqui na lista. Tá na Netflix também. Fiquei bem curioso também. Tá. Glitch. Muito bom. Olha, eu só queria dizer que eu dei com a língua nos dentes, né? Que eu achava que a gente não ia indicar muita coisa na Netflix. A gente indicou muita coisa que tem na Netflix. Então, mas tem no Netflix, mas não são produções originais. Não é original, né? Netflix, não, exato. Foi poucas. Isso aí. Bom, gente, então acho que acabamos as nossas indicações, né? Eu queria ver se vocês têm, então, considerações finais e menções honrosas. Vamos começar pelo Ivo? Sim, ok. Tá, tem uma menção honrosa que é a série Tales from Loop, que tá na Amazon Prime, é uma série de ficção. E o décimo, vou falar rapidinho dela, o 10º episódio é dirigido pela Jodie Foster. É sensacional. E é uma série muito legal, que é uma série que ela fala de... sobre ficção, viagem de tempo, universo paralelo, mas tudo isso como um reflexo existencialista. E é muito legal. Cada episódio é sobre um personagem. série são 8 episódios, se eu não me engano. Muito legal. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Sigam nossas dicas aí que vocês vão gostar. Isso aí. Lu, suas considerações. Ah, gente, a minha única consideração agora é falando diretamente com você, Netflix, que cancelou Santa Clarita Diet, que eu já falei durante o episódio, mas eu vou repetir aqui agora. Coloca vergonha nessa cara e volta com essa série, entendeu? Que isso é um absurdo acabar daquele jeito. E eu acho que a gente merece pelo menos uma quarta temporada para conclusão. Então eu sei que a Netflix ouve a gente, entendeu? Alguém ouve, então passa esse recado. E voltem com Santa Clarita. Eu acho que a minha menção honrosa é ao mesmo tempo um protesto para voltar essa série. E é só isso mesmo, gente. Eu acho que todas as séries indicadas são muito maravilhosas, muitas delas já têm fim, então aproveitem que desses não vão ficar abandonados, né? Que foi o meu caso com essa série, vou chorar agora. É isso. Até a próxima. Excelente. E você, Felipe? Olha, não, menção honrosa, eu vou destacar novamente Coragem, que é um covarde, que eu devia ter falado mais, e que é incrível, e que eu acho que todo mundo que gosta de terror deve assistir. É fantástico, a ideia por trás ali do desenho do programa é muito boa, e é melhor do que muita coisa que a gente vê por aí. Ah, e no mais é isso, eu concordo com eu vou compartilhar o protesto da Lu para ver se assim muitas vozes fazem mais barulho, não é? É realmente é uma sacanagem você terminar uma série pela metade e faz pelo menos um último episódio, sabe? Putz, o que é que acontece? Então, faz um último episódio, não precisa uma quarta temporada, mas pelo menos encerra. Faz, por exemplo, aquela série horrorosa, Under the Dome, que também foi cancelada, mas pelo menos eles conseguiram encerrar a série, né? Fizeram uma correria lá e conseguiram encerrar a série. Então, assim, pelo menos encerraram. E a Santa Clarita ficou aí, né? Deixou os milhares de órfãos. E quando tava indo tão bem, obrigado. Então, esse é o meu protesto. Vou somar aí na luta por Santa Clarita. Isso aí, gente. Justíssimo. Ah, e você, Samuel? Como menções honrosas, eu queria deixar alguns nomes, porque série é bom, tem muita coisa. Tem muita tranqueira? Tem muita tranqueira, mas tem muita coisa boa também. Então, das minhas menções honrosas, eu queria fazer três. A primeira é Penny Dreadful, que tem 3 temporadas, estreou em 2014. As 3 temporadas, se não me engano, somadas, dão só 27 episódios. É estrelada pela Eva Green e é muito boa. Tem uns momentos um pouco baixos, principalmente na terceira temporada, mas tem começo, meio e fim, e olha, um produto de primeira. Pendragon é um terror que puxa o vários personagens das histórias de terror, né? Frankenstein, bruxas, vampiro, lobisomem, junta tudo e faz um enredo assim, coisa fina, muito bonita. Quem puder, assista. A outra menção honrosa é justamente uma série da Netflix, olha só, eu também mordendo a língua, que é Dark, que eu só não falei dela hoje porque a gente vai ter um episódio do podcast mais na frente que a gente vai discutir terror e ficção científica e eu vou socar Dark nesse podcast que a gente está preparando. E o que é. Nossa, Dark é maravilhosa. Acho que a melhor coisa que a Netflix já fez se chama Dark, sem brincadeira. E a minha última menção honrosa é para uma série original da Amazon Prime, que é American Gods, que é baseado no Deuses Americanos do Neil Gaiman. E olha, 2 temporadas só até agora, a terceira vai vir aí. Muito boa mesmo. Então, essas são minhas menções honrosas. Programa excelente, gostei Maravilha. bastante de discutir com vocês, ouvi as sugestões, peguei umas aqui e é isso, gente. Espero que Ah, aproveitem bem peraí. Eu essa tenho quarentena ainda. mais uma coisa a dizer, que vai estrear em julho, eu acho que é 3 ou é 4, sei lá, no começo de julho, na Netflix, uma série do universo Ju-On, né? Os nossos fantasmas japoneses. Vão virar uma série da Netflix. O trailer, o teaser trailer é bem legal. Eu tô ansioso porque João é uma série cinematográfica que deu muito certo. Os filmes são muito bons. É, com exceção de Sadako versus Kayako, que a gente finge que não existe. É, mas a série tá para estrear e a expectativa é boa. Então, em julho, teremos aí os fantasmas japoneses na Netflix. Bem lembrado. Muito bom. Gente, obrigada. Adorei gravar esse episódio. Deu para dar uma bela de uma distraída. Obrigada aos nossos ouvintes e queria lembrá-los que a gente tem lá o nosso Padrim. O link está aqui no post para quem quiser e puder colaborar com a gente continuar fazendo esse podcast, continuar com o Boca do Inferno. E é isso aí. Obrigada pela confiança. Obrigada por estarem aí. Deixem nos seus comentários as suas indicações de séries também. E é isso aí. Obrigada, gente. Falou, Valeu, gente. tchau, tchau. Obrigado, Fernando. Tchau. Beijo.